Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando mais uma vez com este programa que é meu, é seu, é nosso. Mundo Sertanejo está no ar. Muita música, muita alegria no seu rádio a partir de agora, viu? Quem canta bonito, abrindo o programa, são eles. Israel Rodolfo, amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor, amor que é bom, ninguém quer dar. É com você. Se é pra retribuir, fica só dizendo não. Tem que dar pra receber, essa é a realidade. Quem quiser ter um amor, tem que ter cumplicidade. É assim que se faz, quem sabe amar, não fica pra trás. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor. Amor que é bom, ninguém quer dar. Mas sanfona! Vamos assim, vá! Todo mundo quer amor dentro do seu coração. Se é pra retribuir, fica só dizendo não. Tem que dar pra receber, essa é a realidade. Quem quiser ter um amor, tem que ter cumplicidade. É assim que se faz, quem sabe amar, não fica pra trás. Canta assim. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer dar. De novo assim, vai. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor. Amor que é bom, ninguém quer dar. Maravilha, maravilha. Quero mandar um abraço carinhoso, meu amigo André Braz, em São Geraldo do Baixio, Minas Gerais. Os amigos da Rádio Líder FM, que exibe o nosso programa aí com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Recebi um e-mail muito bacana da minha amiga Vânia Rocha, de Pouso Alegre. Ô, Diego Valadares, manda alô aí pros seus fãs, pros seus amigos. Olha, o José Ismael, a sua esposa, a Rosemara, né, a Elisa... É, tantos e tantos amigos ouvintes que nós temos em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. A Márcia Fátima, o Sabino, enfim, todos vocês que nos ouvem pela 90.9. Um abraço a todos, muito obrigado, viu? A Patrícia Maiara em Santa Luzia do Paraguai, Estadão do Maranhão também. A Bruna, a Letícia, todos vocês, muito obrigado, viu? Leandro Rui, da cidade News FM, em Barra do Bugres, Mato Grosso. Valeu, Leandro Rui, valeu todos os ouvintes da cidade News FM, em Barra do Bugres. Bruno e Marrone cantam Juras de Amor. Eu pensei que fosse fácil esquecer uma paixão. Descobri como é difícil dominar o coração. São lembranças e momentos tão marcantes. tão difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar? Do beijo na boca, do cheiro da pele, das juras de amor que eram pra ser. São lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar? Do beijo na boca, do cheiro da pele, juras de amor que eram pra sempre. Não quero lembrar que tudo acabou. Só quero lembrar dos momentos de amor. Aí ouvimos uma das minhas preferidas, essa música é super romântica, né? Bruno e Marrone cantaram bonito, Juras de Amor. Um abraço, meu amigo Leandro Simões, em Caieiras, São Paulo. Um abraço a todos vocês, viu? É de Caieiras que ouve nosso programa. Os amigos da Web Rádio Nova Paulista, né? Programa todos os dias aí, às 16h. Valeu, Leandro Simões e todos da equipe. Também os amigos da Rádio Cidade FM em Castelo de Sonhos, no Pará. A Cristina, todos da equipe, muito obrigado, viu? O programa todos os dias, às 19h30. É sucesso de audiência em toda a região. A Cristine Vermut, né? Que é a nossa diretora da rádio aí, todos da equipe, muito obrigado. José Nilton também, em Taiobeiros, Minas Gerais, também adora ouvir Mundo Sertanejo. No quadro Ao Som da Viola, Peão Carreiro e Zé Paulo cantam Porta do Mundo. Mundo Sertanejo, ao som da viola. O som da viola bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas divinas do mundo, que vem num segundo a sorte mudar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Em verso se fala e canta, mal se espanta e a gente é feliz. No mundo das rimas e trovas, eu sempre dei provas das coisas que fiz. Por muitos lugares passei, mas nunca pisei falso no chão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. É a inspiração. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção. Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar. É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo, com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço. Os amigos da Rádio Primavera FM Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia é uma cidade próxima a Goiânia, onde nós temos audiência fantástica, né? Valeu, Miguel Maia, todos da equipe da emissora, que exibe o nosso programa com muito sucesso, muito carinho. Dominguinhos em Guariba, Mato Grosso, também a Marlene em Guariba. Aliás, eles me confessaram, né? Disseram pelo Facebook que gostam muito da minha música Cabra Danado. Valeu, Dominguinhos, muito obrigado pelo carinho, viu? A todos vocês aí de Guariba, Mato Grosso. A Daiane em Candu, na Bahia, também não perde um só programa. A Mariana em Nova Monte Verde, também no Mato Grosso, gosta de ouvir Mundo Sertanejo. Gilson e Edmar cantam Minha Flor aí para os amigos de Cuiabá, ouvintes da ABC Shalom. Valeu, Alan Sérgio. Tenho andado tão calado, ando me sentindo tão sozinho. Mesmo os amigos do meu lado, sinto um vazio dentro de mim. Acontece que eu te procuro e não te vejo. Me entristece, chega o fim do dia e não te esqueço. Olhar tão lindo e sedutor, por onde é que anda minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor que sinto por ela na real não vai ter fim?

vou ligar, te chamar pra sair, namorar no sofá. Nem que seja além dessa vida, eu vou estar te esperando, nem que já esteja velhinha, gaga. Com na venta viúva, sozinha, não vou me importar. Vou ligar, te chamar pra sair, namorar no sofá. Nem que seja além dessa vida, eu vou estar te esperando. Muito bem, o amor está no ar. Só música bacana aqui no Mundo Sertanejo, né? Músicas românticas, músicas dançantes que vocês gostam de ouvir aqui através do nosso programa. Meu amigo José Menezes, da Rádio Interativa FM, em Porto dos Gaúchos. Ele me disse que o programa tem uma audiência muito boa em toda a região aí de Porto dos Gaúchos. Muito obrigado a todos vocês ouvintes que nos dão a honra da audiência, né? O Clécio Silva, de Maringá, no Paraná, todos da equipe da Viola Universitária também, que exibe Mundo Sertanejo, inclusive tocando músicas de Diego Valadares e na programação da rádio, né? Um abraço, obrigado Clécio Silva, o Maradona Fernandes, todos da equipe da Viola Universitária. Quem vai cantar bonito agora? Lindomar Rodrigues, Dominado de Paixão. Quando você me beijou, por amor eu me entreguei. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Sabemos que a solidão é a doença do século. No entanto, aqui no Canal 2 da Antena Web, não queremos que se siga solitário. Aos domingos, das 5 às 6 da tarde, convidamos-o a entrar no nosso bate-papo musical e a deixar entrar Marcos Rangel na sua sala. Bate-papo musical! Todos os domingos, das 5 às 6 da tarde, no Canal 2 da Antena Web, com Marcos Rangel. Canal 2 transmite de segunda a sexta-feira Time. Entre as 20 e as 21 horas, aproveite para recordar grandes sucessos de outros tempos. Aos domingos, o Time chega em dose dupla, com 2 horas de duração. Das 10 ao meio-dia, faça uma viagem numa autêntica máquina do tempo. Time. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite. E aos domingos, das 10 às 12 horas. Aqui, no Canal 2 da Antena Web. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Eu fico muito feliz porque nós estamos juntos e misturados através do nosso programa Mundo Sertanejo. E a partir desse momento nós vamos bater papo com um artista que já é um velho conhecido de todos vocês. Ele está sempre vindo por aqui e agora principalmente com CD novo, né? Músicas novas, ele que canta bonito, é romântico, é apaixonado. Melhor para falar dele mesmo é ele. Jota Neves no Mundo Sertanejo. Oba, olá Diego, tudo bem? É um prazer. Seja muito bem-vindo grande sempre, estar aqui, né? Com você. Tudo bem, Diego? Você continua apaixonado? Ah, como sempre. É um abraço para o meu amigo Bonifácio aí, também o Edelson Moura. Sim. E toda a Edelson equipe, Moura está, né, nos dando a honra da audiência, ou da presença aqui no estúdio meu hoje. Meu padrinho, né? Viu? É, veio, olha aí, veio meu padrinho, Jota Neves. É. Edelson Moura. Pois é. Jota Neves, seja bem-vindo, meu amigo. Oi, eu fico feliz em estar aqui com você. Com surpresa toda... agradável. De repente a porta do estúdio se abre e olha quem entra, Jota Neves. É isso aí, nós estamos aí. Você está lançando o seu novo CD. É, né? Meu novo você CD. Esteve outro dia, inclusive, com algumas canções. Foi. Agora foi. O CD está completo. Chegou o CD. Lançado para o Brasil inteiro. Oficialmente lançado o disco, o CD. É, tudo foi essa ilusão, né? Tem a música Mãe, Meu Amor Infinito, o Avião. Tem o Nosso Amor, que é uma dessas músicas românticas para todas as apaixonadas do Brasil, que eu amo tanto. E assim, em termos de repertório, produção, alcançou a sua expectativa? Ficou realmente como você queria o CD? É, a gente sempre espera, assim, algo melhor. O que o pessoal aceitar, para mim, está em bom tamanho, né, Adelson? A gente vai continuar tocando suas músicas aqui, que os ouvintes gostam muito e pedem, viu? Depois de Não Vou Embora, Sol das Manhãs, Sol das e Veio Manhãs. Aí Por Onde Anda Meu Amor, agora tá chegando aí, viu, Adelson? A música... Tudo Foi Só Ilusão, e tem uma música muito boa também. Como é que é o título? Tudo Foi Só Ilusão. Tudo Foi Só Ilusão. Ilusão, é uma música romântica. Podemos tocar ela então? Podemos. Vamos mostrar. Foi você quem mandou me avisar que vai sair da minha vida, que não vai voltar. Não tem nada não. O mundo dá tantas voltas, quem sabe uma delas você vai cair em minhas mãos. Aí você vai saber o quanto dói a dor de uma paixão. Aí você vai saber o quanto dói a dor de uma paixão. Você vai sofrer, você vai chorar, me pedindo perdão. Mas pra você, vou fechar a porta do meu coração. Mas pra você, vou fechar a porta do meu coração. Você vai sofrer, você vai chorar, me pedindo perdão. Mas pra você, vou fechar a porta do meu coração. Mas pra você, vou fechar a porta do meu coração. Aê, Jota Neves cantou bonito, que moda linda, hein, rapaz? É isso aí, sempre apaixonado. É autoria sua mesmo? É de minha autoria. É. Inclusive, eu quero essas músicas que já estão tocando na emissora, eu ofereço também todas elas para todas as românticas do Brasil inteiro, principalmente para nossa amiga Vânia Rocha, lá de Minas Gerais. Sua fã lá de Pouso Alto. Pouso Alto. A Vânia é uma pessoa maravilhosa, quero deixar um grande abraço para ela e para toda a equipe de lá, da 90. Né? Na rádio 90.9. Isso. Tem a Maria José também, que sempre pede de música sua, lá de, né, Posse, Goiás. Ô, Maria José, um beijo pra você. Sua fã, viu? Um abraço pra Márcia Neves, lá de Cuiabá, Mato Grosso. Um abraço pra todos vocês. A Suzy Maciel também sempre. A Suzy, né? Grande pessoa, a Suzy Maciel. Enfim, tantos gente, e tantas fãs. O meu, né, coração está aberto pra você entrar. Ei, Jota Neves, apaixonado. Jota Neves, eu acompanho sua carreira há muito tempo, inclusive Edelson Moura está comentando ali que você é da velha guarda, Rádio. Já aborreci Nacional, muito o Edelson da Rádio Nacional. Né? Era o Elvis, como é que é, Edelson? O Elvis época, Presley de Brasília. Cantava e dançava, né? Cantava e dançava bastante. Realmente eu dançava bastante. Você, além de ser compositor, é cantor. Onde você arranja tantas inspirações? E era bailarino em 1985, né? E não dança mais? 82, era o cantor bailarino de Brasília, né? Mas ainda dança nos shows. Ainda dança. Agora, semana passada mesmo, eu estive num show na Granja do Torto. Aí, depois de tantos anos, fui cantar uma música, Delcio. Aí eu tive que dançar. Aí o pessoal levantou, o povo aplaudiu na dança do cantor. Conseguiu dançar? Apesar de tão gordo já estou, né? Foi muito bom. Oh, legal. Jota Neves, qual a outra canção desse seu novo CD que você sugere pra gente tocar aqui, né? Nós temos aí, vamos rodar a música aí, O Avião. O Avião? É, música de minha autoria, primeira faixa. Então vamos lá, ouvir com o Jota Neves, O Avião. Me diz o seu pai. vai me matar. Será que me esqueceu? Ou será que vai voltar pra aliviar a minha dor que está pra me matar? Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Ô, Jota Neves, para os nossos contratantes, Brasil inteiro, que queiram levar o show de Jota Neves para sua cidade. É isso aí. Com esse romantismo, com essa alegria, com esse astral que você tem, para cantar e dançar. Jota Neves. Quais são os contatos para shows? 61, gente, 61-3302-3163-8512-1433. Repetindo, 61-3302-3163. Ou então, 61-8512-1433. Você me leva para todo o Brasil. Muito bem. E o Jota Neves também, por ser um cantor romântico, apaixonado e atualizado, também está nas redes sociais. Nós estamos aí no Facebook, Orkut. O site está no ar. Site, e-mail. Maravilha. Só não tem Twitter. Muito bem. Jota Neves, muito obrigado, tá, por passar por aqui, nos trazendo o seu novo CD, seu novo trabalho. Que Deus te abençoe. Sucesso. Pode contar sempre com a gente aqui do Mundo Sertanejo, com toda a nossa equipe aqui da nossa central de produção da Rádio Estúdio Brasil, tá bom? Ok, Valadares, eu te agradeço de coração, eu agradeço também toda a equipe da Rádio Estúdio Brasil.com.br. O Edelson Moura, um grande abraço, o nosso amigo o Bonifácio. Fácil, né? Quero te agradecer de coração. Eu queria mandar só uma luzinha aqui, rapaz. Fica à vontade. Nós temos grandes amigos lá na cidade de Guaxupé, Minas Gerais. Olha, o pessoal lá manda um abraço pra você, viu? Um abraço pra você. Obrigado. A nossa amiga Érica, Cristina e o Geraldo. Ô, Érica, um grande obrigado. Fazendeiro. Valeu, Geraldo. Um grande fazendeiro lá em Minas Gerais, né? Mandou um abraço pra você. E nós vamos mandar um abração pra eles. Eu vou dar uma música romântica aí pra nossa grande amiga, a Érica, Cristina e o Geraldo. Muito obrigado. E qual, manda a música, um abraço, qual a música que vai rodar aí? Para toda a nossa rede de rádio, os amigos de rádio que tocam suas músicas também. Eu quero agradecer local lá, viu? Hein, Valadares? Quero agradecer de coração todos os amigos e todas as emissoras de rádio web, rádio comunitárias do Brasil inteiro, que tem prestigiado o Jota Neves, não só a mim, como você, e outros grandes artistas, e todos os artistas do Brasil. As grandes emissoras, as pequenas, estão dando o maior apoio pra gente. Sim. A gente só agradece de coração. Muito bem. Sucesso, Jota Neves. Aparece mais vezes. Vai na rocha, vai pra você essa de coração, viu? Aí, valeu, Jota Neves. Ai, que saudade. Eita música, recordou no passado, viu, Elson Moura?

João Lucas e Marcelo de MCK9. No funk ou sertanejo, com certeza dá sacode. Empina aí, novinha, agora eu quero ouvir o gritinho da louquinha. Mais uma de João Lucas e Marcelo que a gente fez para você, menina assanhada. Tá querendo me amar e tá louquinha, vai seduzindo de faca. Ai, que barriguinha. Empinala esse movimento, empinala esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empinala esse movimento, empinala esse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta. Empinala esse movimento, empinala esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empinala esse movimento, empinala esse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta. Aê, novo sucesso, muito bacana. João Lucas e Marcelo, dupla de Goiânia, que o Brasil já aprendeu a amar. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana, muita paz, muito amor, Deus no coração. Se forem para as baladas, não bebam para dirigir, viu, gente? Um abraço a todos vocês. Segunda-feira estaremos de volta com mais um programaço Mundo Sertanejo. Tchau, Brasil! Mas Léo Magalhães vai cantar para vocês. A culpa é sua. Tchau, gente. Obrigado. Só a conta, por favor. Que um cigarro e o garçom enchendo o saco diz que vai fechar o bar. Eu pago R$100 no que ainda resta da garrafa. Ele não quer vender pra não me ver chorar. Eu já bebi demais, mas eu não vou voltar pra casa. Hoje vou dormir na rua. Se eu me tornar um vagabundo por aí, a culpa é sua. Já tô tonto, chato e ninguém tá me suportando. Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Isso vai passar, mas só quando ela voltar pros meus braços. E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. Eu vivia só pra ela. Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto, e se eu for dormir na rua, isso não me importa mais. Isso pra mim tanto faz. A culpa é sua. Já tô tonto, chato e ninguém tá me suportando. Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Isso vai passar, mas só quando ela voltar nos meus braços. E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. Eu vivia só pra ela. Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto, e se eu for dormir na rua, isso não me importa mais. Isso pra mim tanto faz. A culpa é sua. E eu que nem bebia. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.